fazer com isto acontecer? Num caso como o meu, ter o meu amor para dar e para vender, mas sei que vou ficar por ter o que eu não tenho.

aquí, rienda suelta la imaginación. Ya sabrás por qué, mi hobby es el amor. Acuérdate de esto, aquí no hay secreto. Otra copa más y acabemos con esto. Enamórame, querida presencia. vai pra Paris e eu vou ficar, vou ficar infeliz. E Sylvie vou levar. Sylvie, Sylvie, Sylvie, oh mon amour. Sylvie, Sylvie, Sylvie, oh ma Sylvie. Sylvie, Sylvie, Sylvie, oh mon amour. Oh Sylvie, oh Sylvie, oh Sylvie, oh toi Sylvie. Na praia deserta nem um sol sorri e a solidão me fala de ti. O meu violão também se calou. C'est maintenant, c'est maintenant. Se é verdade ou mentira, mas quero saber. Tens que confessar tudo aquilo que tens escondido, ou se tens outro caminho, se me queres ver sofrer. Oh, Vai o

coração. Ninguém me vai parar, agarradinho a ti. Ninguém segura mais esta paixão. Oi, oi, oi, dança bem perto. Desse teu sorriso branco como neve. Eu estou carente desse olhar que mata, dessa boca quente que revira tudo. Estou com saudades dessa cara linda que me pede fique só mais um segundo. Ao feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Estou tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. É pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você sou caçador sem caça. Sem você a solidão me abraça. Sem você sou menos que a metade. Tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Sou como um mato que deseja a chuva, madrugada fria à espera do sol. Estou tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, beijo sem paixão. Estou com vontade de enfrentar o mundo, ser para sempre o guia do teu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sou menos que a metade, sou incapacidade. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Comigo mais ou menos assim. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Só vocês, vai. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Je veux que tu danses pour moi, dis-moi tout ce que t'as. femme que tu te donnes, c'est reggaeton latino. Montre son amigo, faut que tu bouges, morena, baila conmigo. Pulo, pulo, c'est pour toutes les sexy ladies. Pulo, pulo, que sur la piste et bouge ton body. Bouge des fourrailles, on bouge la pagaille. Je te répète si t'as pas compris. Dame reggaeton, papi, dame reggaeton, dame reggaeton. Je lui mets rien, fais vibrer sur la dance. Fazer dia. faire peur et clame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. Señorita. Señorita. Llega así de esta manera. No tengo la culpa. Caballo me ha salvado porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. No tengo la culpa. Amor de cumplimentao, amor de del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tengo perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Pero es un día me encuentro sin de nada. Lo mismo va calle, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Mi vida yo la prefiero vivir así. Y compadre Lucento, no se aguanta. Dale mi hermano, Lucento, con los reyes, Chico y los Gypsy. Mira, mira la fiesta. Ok. Abajelo. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Oye, Lucenzo! Aquí con los Reyes, Chico y los Gypsy. Y los apavantar, vamos a verlo, con este ritmo caliente flamenco. Y... ¡alegría, mi gente! ¡Bamboleo, bamboleo! Porque mi vida yo la prefiero vivir así. ¡Dale! ¡Bamboleo, bamboleo! Porque mi vida yo la prefiero vivir así. ¡Baila, baila! We'll be right back. faire le plein de tubes, vous êtes sur la bonne radio. Thank you.

esqueço teu corpo e o teu sabor. Nunca pensei que um dia pudesse ter alguém para mudar minha vida. E agora o que é que eu faço? Já nada me importa se não estás a meu lado. Lembro a primeira vez em que nós nos amamos. E agora eu não sei viver sem teu sorriso. Só tu podes dar-me tudo o que eu preciso. Perdido em teus beijos, sinto a tua boca desde aquele. Plus tu grandis, plus tu sens que ça va péter. Casse-tête chinois, les JO de la douceur du coton et ton papa qui te protège. No another como tú. I wanna see you, baby. amar. Jogos de sedução, fazer prazer. O tempo vai parar. Eu e tu, a lua e o mar. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Ai, ai, ai, ai. I wanna be with you. I'm coming. I'm coming. Yeah. Yeah. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Just a little bit. Just a little bit. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Come on, baby. Papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, com o som que do Nepal, ça nous fait à chaque chapeau. Je t'aime trop. Linda menina, vem cá. Tu vais gostar deste ritmo e meu beijo tão louco. Linda menina, vem cá. Tu vais gostar deste ritmo e meu beijo tão louco. Com o som do Nepal, ça me fait à chaque fois. Beijinho. E la nuit vole en éclat. Mexe comigo. Papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, Jalilo, Jalilo, c'est l'été, il fait chaud, viens vite sur la playa, te jeter à l'eau. Jalilo, Jalilo, le soleil sur ta peau te rend toujours plus belle, et moi je t'aime trop. Linda menina, beca, tu vas gostar deste rit, et meu beijo tão. No es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres fuego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. Volar, Linda, no me dejes

mintiendo, yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Oh, oh, oh. No me puedo contener. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky. Meu amor, sou teu DJ e vou levar você a disco pra dançar. Ficar contigo até amanhecer. Sou tão feliz, dançando sempre ao teu lado. Sentindo teu corpo molhado. Eu vou ficando louco de prazer. Pede pra mim aquela música.

A batida vem da frente, todo mundo está contente. Por essa vida e não pares, não o som da bala soar. Tipos na participação, zumba zumba nesta canção. Já chegou o que mais desejavas, este é o som que até te esperavas. Mostra lá, mostra lá, chega para cá e para lá. É para seguir e tocar por lá, zumba zumba é para dançar. Zumba zumba, o teu